vida sofrida, lição pra sobreviver. Coração suporta o que nasce pra corroer. O homem é covarde quando a coisa complica. Foi deixado em outras mãos pra continuar sua vida. Mas não, mas tudo piora, foi só questão de tempo. Foi humilhado com dose de sofrimento. Saiu pra namorar, firmou, voltou pra casa. Quando ele chegava, a porta tava fechada. Passou uma fome, veneno no seu peito. Dormiu na rua, sem opção, foi o jeito. Vida de cão, ganhou experiência. Cada situação colaborou com a da sentença. Sem um pouco de amor em casa, caiu no mundo. Cigarro de maconha foi enfeitiçando tudo. O tempo foi passando e com ele vê as fitas. Na loja, os cordão de ouro. Teve várias vítimas, o mundo ofereceu de tudo e te deu suporte. Se jeito a travar, batalha até a morte. O craque de bandeja apareceu na tua vida, consumiu. Se tornou mais um nas estatísticas. Primeira vez pra ficar relax. Segunda vez, tu nunca mais esquece. Terceira vez, a destruição. Na quarta vez, a morte finaliza, então vá. Primeira vez pra ficar relax. Segunda vez, tu nunca mais esquece. Terceira vez, a destruição. Na quarta vez, a morte finaliza, então. Meus filhos foram nascendo, responsabilidade quanto isso. Eu ia me afundando mais no crack. Na primeira vez, loucão, fiquei relax. Na segunda vez, tu nunca mais esquece. Na sensação que uma vão queria mais. Sem força pra trampar, vendi até a minha paz. Troquei o meu conforto, perdi o meu respeito. Dei presente pra mulher e catei do mesmo jeito. Sempre foi assim, ela nunca me deixou. Se eu não tive amor em casa, dela nunca faltou. Envergonhei toda a família. Um mau exemplo, viciado pelo crack o meu alimento. Fiquei perdido dentro do meu próprio vício. Pelo pior dos mano, a detenção foi meu castigo. Jesus Cristo me chamava, nem dava ouvido. Os crentes tão lá fora, eu intocado no esconderijo. Mundo cruel, sombrio, vários caminhos. O vício na minha cabeça e eu com o dedo no gatilho. Só lágrimas quando cheguei em casa, deparei com minha mulher chorando, mano, que eu me tornei. Meus filhos tão sofrendo, vivendo desse jeito. Fez de calça e camisa, não quero ser um espelho. Ela me deu peça de roupa, meio desconfiada. Vou mudar de vida, igreja, próxima parada. Primeira vez pra ficar relax. Segunda vez, tu nunca mais esquece. Terceira vez, a destruição. Na quarta vez, a morte finaliza, então vá. Primeira vez pra ficar relax. Segunda vez, tu nunca mais esquece. Terceira vez, a destruição. Na quarta vez, a morte finaliza, então. Sem razão pra sorrir, luta pra travar. Vício pra vencer, só derrota pra contar. No espelho, reflexo do homem sem Deus. Cego esse rumo, pior que Bartimeu. Mas o nome de Jesus, ele encontra a solução. O alívio tá na mente, a paz do coração. Vai seguindo devagar, objetivo na igreja, no país, o carnaval. O irmão só viu tristeza, falavam de Jesus, mas ele nem ligou. Guiado pelo vício, muito menos se importou. Mudar a realidade, seguir outro caminho. Agora é diferente, ele não está sozinho. No decorrer da vida, agindo sem pensar, tirou da boca dos seus filhos pro vício alimentar. Medo, agonia, passa fome nunca mais. Mas a esperança é o lema que a vida traz. 5 da tarde ele tem no peito a decisão. Vencer ou vencer, a única opção. O culto ministrado refletiu a sua história. Um passo para a vida, muda a trajetória. Com arrependimento, cresceu a esperança. Morreu o velho homem, renasceu uma criança. Motivos pra sorrir, refletindo a alegria. Testemunho relatado, carta de euforia. Primeira vez pra ficar relax. Segunda vez, tu nunca mais esquece.